RR 118, decimal 95 para esse tipo de procedimento. Bom dia, prossiga. Gente, Lima Vista Delta inicialmente vai que você papá, autorizado. Fumaça 07 de imediato, autorizado. Cruzamento da 1028, autorizado. Reponta na Delta. Semana é uma corrida abortiva na 17, Lima Vista Delta. Gente, inicia da cabeceira 17 ou da 35? Gente, a porta alinhada na 35. Oi, Salvador, boa noite 64, bom dia, tá no PLS. 864, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 014. Ok, agora pista livre, vai ser a parte. Gente, manter a posição aguarda, Lima do Cidade. Delta autorizada a corrida abortiva na carteira 35 até 17. Fumaça 07 alinhada, mantém 10. Solos 44, direita Fox, chama 21 na décima 9. 21 na décima 9, entrando à direita, vou 1-6, 2-4. Fumaça 07, livre, decolagem, pistão no 0, vento variável 4 nós. Boa tarde, gol no 864, livrou na sua escuta. 1-864, Alfa Juliette 05. Alfa Juliette, posição 05, gol no 864. Lima Vitor Delta, repórter de Vana Pista. Estamos de acionamento, tá 3295. Número 2 para puxa, 3295. Número 2, 3295. Voo no 556, autorizado, puxa, seu 7 para táxi. Autorizado, chamada táxi, 556. E o Porta Aérea 5963. Gentileza. 1 no 5, 500. Só um segundo, por gentileza. Salvador, bom dia, Gomes 556, ponto de espera, pronto. Bom dia, Lima, mantém 10 no 556. A linha mantém 10 no 556. aguardando o transponder, por gentileza, mantenha a escuta aguarde. Juliette, portão 03. Juliette para o 3, 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 5 no transponder, controle 1919, decimal 35. Três a bordo, também atorre agora 1919, decimal 95 para decolagem, decima 093. O Papa Romeu Vita até o Delta. Papa Romeu Vitor até o Delta, torre. Até o Delta, sente o acionamento, reporte pronto pela decolagem. É, 5963, mantém a posição aguardando, a gente está coordenando aqui o transporte do senhor. Brilha da fumaça, é o som? Apenas confirmando, prossegue como fumaça no indicativo, fumaça 07. Que a gente tá com, o problema é que nós estamos com dois planos, portaria 5963, Salvador Piratununga, e fumaça 07. Seria o fumaça 07, Salvador Piratununga no 220, afirma? Informação que foi passada pra gente teria sido o contrário, que iria agora para as 7 aeronaves seria o fumaça 07. Só um instante então, por gentileza. Confere. decisão. Lula 962, bom dia. Ajuste 10 no 3, vento 200 graus, 04 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Estado BR 3, autorizado pouso, 962. Mantenha o ponto de espera, aguarde instruções. A 3895, o visual com 737 da Lua, enquanto o sinal para pouso, pista na zero. Após a passagem do tráfego autorizado, alinhar e manter pista na zero, TAM 3895. Até a Delta, Torre. Gente, decolagem a critério, ajuste 10013, vento para referência 200 graus, 05 nós, reporte fora do solo, Vitor até a Delta. Gente, até o Delta, reporte fora do solo, boa, Vitor Wish. Já está fora de solo, senhorita, prova luz. Luna 962, consola 02, primeira direita, chame solo 219. 219, obrigado. Rapaz, meu Vitor, até o Delta, não atraso para reportar. Reporte pelo cruzamento do eixo da pista no zero. Então, vou manter prova whisky e até o traseiro do Pito Assusta. O autorizado já transfere controle, sem interferência com a 1 no zero. O seu Delta da presente transfere o controle em 119.35. 119.35, Delta grata, até o retorno. Não, TAM 3895, vento 190 graus, 059, decolagem autorizada, pista no zero. 3895, decolada 04, chame o controle em 119, sinal 35, morro. Sinal 35, trabalho, sinal 35. Juliette, 962. 962, Juliette, portão 07. 07, obrigado. Brasília. Estamos aguardando o centro passar o transponder, só tá faltando essa informação. Por isso que o senhor tem que manter a posição e aguardar. Está dependendo dessa última informação para poder pagar a cópia e taxiar. Negativa autorização de taxa. Informação em curso é aquilo, preparada é o Leiderum e aguarda cópia. É o Leiderum. produção? A demora no táxi de decolagem é que o centro Recife e o plano de voo Recife ainda não possuem o plano da esquadrilha, então estamos aguardando uma autorização do mesmo para iniciarmos o táxi de decolagem, okay? A fumaça, infelizmente, pelo solo, a autorização do táxi só poderá ser realizada após a autorização do centro Recife junto ao plano de voo, pois o mesmo não possui ainda nenhum plano de voo. Então, os táxis, por gentileza, eles estimaram no máximo um minuto e meio para uma resposta. Azul 4463, está pronto, cópia. Azul 4463, autorizado Ilhéus, nível 180, via Golf 677. Decola da 110, após decolagem, curva à direita na saída Coral. Transponder 0260, controle 199, sinal 35. Lima, Quilo Zulu, ajuste 1-0 no 3, reporte final de 3 milhas da cabeceira 1-7. Fora, casa 3 milhas, Lima, Quilo Zulu. 3 de saída, vai por debaixo, 1-9-3-1-4-4-3. 4-4-6-3, cotejamento correto, chama pronto no 20-04. Chama 12 no 3, está pronto, cópia. Passar 1 quilo, 3-0-3-5-0, mas é. Chené 6213, autorizado Galeão, nível 360. Decola da 1-0, após decolagem curva à direita, na saída da Euleda e Irume, após ser conforme rota do plano. Transponder 5425, controle 1-9, decimal 35. 360 Galeão autorizado, decola 10 curva à direita da Euleda e Irume, conforme rota do plano, 5425. Transponder controle 1-9-35. Ah, puxa, na 6213, com o atendimento correto, chama pronto pro pushback no GIT 03. Falou 2-1-8-6-4, frente da Kilo 350, Marcel. 1-8-6-4, está autorizado Maceió, nível 350, via UPZU 1-7, após ser conforme a rota. Decola da 1-0, após decolagem curva esquerda, na saída Pouca Transição Caju, transponder 5-4-5-1, controle 1-1-9, decimal 35. 350 aprovado, UPZU 1-7, decola da 10, curva esquerda, Pouca Caju, 5-4-5-1, 1-9-3-5, controle do 1-8-6-4. 1-8-6-4, quanto já mais correto, chama pronto para o pushback acionamento no gate 05. Bora. O fumaça agora sim autorizado pelo centro, está livre iniciar o táxi até o ponto de espera da OSCA, enquanto o táxi se acopia. Gente, apenas confirmando até o ponto de espera da Taxi Hotel. Papa Tango Vitor, Kilo Delta, reposta final de 3 milhas da pista 1-7. Vitor, Kilo Delta, informa o tráfego 2-319 da Avianca em aproximação final para o ponto da pista 1-0. Positivo. A visual com a aeronave. Oceaner 6255. É, vai ser 50. Gente, informa o vento no 50 graus 08 nós, pouso autorizado, pista no 0. Ele é pós-nono, Oceaner 6255. Sapatango Lima, quilo Zulu, no solo 1-4, confirma com o estacionamento? Consciente, libera direita, chame solo em 1, quer dizer, libera direita e ao estacionar frequência livre. Autorizado Salvador Serapis Lunga, nível 220. Decola da pista 1-0, curva direita após a decolagem, perfil da saída da El, Leda, Ilhéus, após Ilhéus conforme rota do plano de voo. Controle 119, decimal 35, aciona 5011 no transporte. Mantenha a posição aguardando apenas para o cruzamento na mistura. Gol 1864, pushback acionamento, posição 5. Gol 1864, autorizado, reporta ataque. Autorizado, reporta ataque. Gol 1864. Que o Delta confirma a relação ao estacionamento? Bate 3. Pelo Delta, o vento 160 graus 08, nós pouso autorizado, pista 10. Repouso, pista 10, pista pelo Delta. Salamia 255, prossegue o táxi via Alfa e reporta a sua táxi da equipe, por gentileza. Alfa, Alfa, Alfa. O Xanamia 255, gente, prossegue alto, mantém a posição onde o ataque fez direto, aguardando para ingresso. Estou com a aeronave da Gol iniciando o push, a mesma vai ingressar no pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 3. Alfa, Juliette aguardando, o Sérgio do Puxa da Gente. Para o Taxo Azul 4082. Furo 4 a bordo, 3 horas de autonomia, você não está olhando. 463, táxi Índia, ponte para a torre 118, decimal 95, ajuste no 013, bom voo. Índia, pronto, 118, táxi Azul 40. Fumaça está livre, o cruzamento da pista 10, prossegue taxiway Delta Alfa, a retaguarda da aeronave da Bianca, aguardando antes da taxiway Juliette para ingresso. Kilo Delta mantém a taxiway Alfa aguardando para ingresso. Estou com 7 aeronaves prosseguindo o cruzamento da 10 agora. Será autorizado após a mesma, ok? Boa tarde, está 32 no meio. Tá 32 no meio, boa tarde, ajuste no 013. Mantenha a aproximação, aguarde pista no 0 livre. 32 no meio, 1013. Salvador Azul 4463, pronto, ponto de espera 10, bom dia. Azul 4463, bom dia, mantenha o ponto de espera, aguarde. Na 3216, vento 1140 graus, 06 nós, pouso autorizado, pista no zero. Pouso autorizado no zero, com 3216. Prossegue o táxi Juliette, Índia, e no ponto de espera transfere a torre 118, decimal 95, para ingresso de decolagem. Azul 4463, visual com erros da TAM enquanto sinal para pouso, pista no zero. Afirmo. Confirmando, tem condições de decolagem imediata assim que autorizado? Afirmo. Gente, após a passagem do tráfego autorizado, alinhar e manter pista 10, preparamos para decolar. Alguém Torre Salvador, boa tarde, Azul 2771, passou dona visual. Azul 2771, boa tarde, ajuste 1013, mantém aproximação número 2 para pouso. 1013, número 2, ciente, 2771. Papa Alpha, could you confirm your apron and runway for takeoff 17 or 10? Just stand by 1 minute to call back, back to dial the path. 22, libera direita, chame solo em 121, decimal 9. 32, não é, bom dia. Decolagem autorizada, pista no zero. Fumaça na escuta da torre? Até o ponto de espera da pista 10, via Pátia Índia, no ponto de espera torre 18, decimal 95, ajuste no 013. Pátia Índia, ponto de espera torre 18, decimal 95, ajuste no 013. Estou no 864, obrigado, estou andando. Papatango Vitor Kilo Delta, está autorizado o táxi, reporta para ingresso no pátio principal. Vitor Kilo Delta está autorizado o ingresso no pátio principal, reporta o táxi em Lima. Tô Galen 1, no 9, do sinal 35. 935, boa. Prepara Dael Leda Motiva e aguarda cópia. Resposta, 2-0. Toma, 32 no meia, não se escuta. 32 no meia, reporta onde está o ataque 6 de LED. Reporta onde está o Porque o Delta na Lima chame a torre 198 decimal 95. Gente, que o Delta autorizado ingresso pista 197, reporte na Baeté. Quadrilha da fumaça autorizada em área e manter pista no zero, reporte pronto para decolagem. Azul 2771, no solo 26, libera a direita e chame solo 1219. 219, azul. Olga Minas. Salvador, boa tarde, gol 1864, ponto de espera aqui, estamos 0 por 1. Gol 1864, boa tarde, mantenha o ponto de espera, aguarde. Mantenha o ponto de espera, gol 1864. Via Alfa, Kilo, até o Pat 3, atenta ao sinalizador. Alfa, Kilo, atenta ao sinalizador, azul. November 815, Papa Alfa, ready to copy. November 815, Papa Alfa, cleared to Guarulhos, flight level 430, via Upper Zoo 10, after according our flight plan route. Runway 10, after departure, turn it right, Dael, after Leda, after Motiva. Squawk 5467, Salvador approach 119.35. Papa Alpha, Dael, departure, after Leda, after Motiva. Dael, Delta, Alpha, Echo, Lima, after Leda, Lima, Echo, Delta, Alpha, after Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alpha. Alpha, Dael, after Leda, after Motiva. Dael, Delta, Alpha, Echo, Lima, Leda, Lima, Echo, Delta, Alpha, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alpha. correct to start up and taxi, contact tower 118.95 QNH1013. Voo 1864, vento 150 graus, 08 nós. Decolagem autorizada, pistão no zero. Decolagem autorizada, pistão no zero, gol 1864. To clear the startup to taxi, contact tower 118.95. Afirmo, Mike Romeo Alfa, número 2 para cópia. Voo 2067, pronto, cópia. 2067, pronto. Voo 2067, autorizado Guarulhos, nível 360. Via antes do 10 Piraí, após secar o formato do plano. Decola da 10, após decolagem, curva à direita, na saída da El Leda Motiva. Transponder 5464, controle 119.35. 3060, Porto Seguro com proa sua 506, transponder 0274, controle 119.35. Michael Melanfa, confirma a parte bebê. Rimar, confirma o PLB. O acionamento, o chame a torre, 1895, a gente chama 013. Romeu Vitor, até o Delta. Tá, Romeu Vitor, até o Delta. Tá, mantendo 500 pés, vai manter sobrevoo na hora da porra. Tá, Romeu Vitor, até o Delta, ajuste para a frente no 013, frente do sobrevoo, reporte visando a área. Bota a área e manda a área, Delta. Mike Romeo Alfa, torre. Mike Romeo Alfa, sente o acionamento, reporte pronto para a decolagem. Voador, boa tarde, 0654, 1kg, informação. Autorização para a gente, por Rio de Janeiro, por gentileza. 6254, prepara da Euleta Bidev e aguarda a cópia. Estamos aguardando, então, obrigado. Ocean Air 6213, para notar com 121 a bordo, 3 horas e 30 minutos, alternando no final. Salamé 213, táxi ainda até o ponto de espera do 10, no ponto de espera turno 18.95, a gente no 013. Mais um salamé 9013, o Salamé 213, autorizado Índia, ponto de espera do 10, torre 18.95. Salamé 254, está pronto, cópia? Pronto, já. Oceania 254, autorizado Rio de Janeiro, nível 360, via Pêndulo 44 Aldeia, decola da 10 após decolagem curva direita na saída da El, Leda, Bidev. Transponder 5457, controle 199.35. Do 360, a gente já fala da 10, primeira curva à direita na saída da Euleta B10, apresentando o 44, aldeia 547, transponder, 1935, controle, o Oceania 6254, posição 1. Oceania 6254, cotejamento correto, chama pronto para o pushback. Maravilha. Boa tarde, autorizado. Alinhar e decolar, pista no zero, vento 160 graus, 08 nós. Papá, Mike Romeu Alfa, para informação, informa o tráfego Alfa Sierra 50 esquilo, a 12 horas aproximadamente, 1:30, sobre o voo no farol de Itapuã. Está autorizado, já dizia do Itapuã. A proa um pouquinho mais fácil, ele pode aprender o próximo. Sente autorizado o cruzamento do eixo da pista 10, aproximação da pista 10. Mike Romeu Alfa, fique atento ao tráfego. Estará atento ao tráfego, Mike Romeu Alfa. Alô, meu Vitor, Hotel Delta, informa o tráfego Robson 44, que se torna o cruzamento da final da pista 10 no momento. Fique atento a aproximadamente 500 pés. Tá, 500 pés, ficará atento ao helicóptero Vitor Hotel Delta. Carol, cruzamento na final da 10, Michael Bell. Gente, Mike, eu vou meu alvo, mantém a referência de slide, transfere o controle em 1:09.35, meu voo. Bom dia, só 3283, autorização Brasília, 360, pronto para a Copa. Só 3283, preparar por transição LF e aguarda a Copa. Ah, por LF, aguarda, só 3283.